Alô, galera! Quem tá afim de dançar aí com a gente, dá um gritinho! Então, minha guitarra maravilhosa, chora! Diretamente do Paraná, no Brasil! Jogue a mão pra cima e prepare para agitar. A gatinha Calypso vai fazer você dançar. Mexendo a cinturinha pra lá e pra cá. Cola o teu corpo suado junto ao meu, que eu quero encostar meu rosto junto ao seu. Esfrega sem parar, dançando até cansar. Mexendo a cinturinha pra lá e pra cá. Esse é o som do nosso Pará. É contagiante, venha comigo dançar. Vou te ensinar, dei um passo pra lá. Girando, balançando, você vai se amarrar. Venha comigo dançar. Vou te ensinar. Dei um passo pra lá. Girando, balançando, você vai se amarrar. Esse é o som que invade seu coração. Dê uma rodadinha e bata na palma da mão. Jogue a mão pra cima e prepare para agitar. A gatinha Calypso vai fazer você dançar. Esse eu quero é ouvir vocês. Dê uma rodadinha e bata na palma da mão. Que lindo! Canta comigo! Esse é o som do nosso Pará. É contagiante, venha comigo dançar. Vou te ensinar, dei um passo pra lá. Girando, balançando, você vai se amarrar. Esse é o som que invade seu coração. Dê uma rodadinha e bata na palma da mão.